5329, no solo aos 17. Está livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. 5329. A3520, livre a decolagem, dá 1-0. O vento é 90 graus com meia dúzia de nós. 3520 decolado aos 23, controle 198, boa viagem. 98, boa viagem. Salvador, boa noite, 3520. Boa noite, Dan 3520, contato radar sobre o nível 190 Sedapuca. 190 Sedapuca, Dan 73. Bom dia, tá livre a decolagem da 10. O vento é 100 graus com meia dúzia de nós. Guará 15 atualizado, sube para o nível 380. Meu Alfa, Zoldan, Garcia, onde mitigação até nível 180, bom dia. 45, secundária 12685, bom voo. 2545, 2085, 3520, bom dia. 173, decolado aos 28, controle agora 19-8. 19-8. Controle 973, boa noite. 8173, contato radar, sobe o nível 360, Cidadael. 360, Nadael, noite. Pode voar de altimeira? Livre. Feito, 973. Martinez 069, Skoka Identity Infrared Level 340. Então 3809, acione identificação, submante nível 380. Alitalia 674, Recife. Alitalia 674, Skoka Identity Level 380. At position Calvo, Charlie Alpha Lima, Victor Oscar, call 126, decimal 55. 3809, suba inicialmente para o nível 340. Chama Recife, frequência 1251, secundária 13395. 1-3395, Lama 23. Centro Gol na 173. Gol na 173, aciona identificação, submanter nível 360, vai na Pro de Bridge. 360 Bridge, Lama 173. Romeu Alfa Zulu Tango Recife. Força estimada para Lapa e para FIA Amazônico. Na 35, não 3, Recife. Irmão, vou na proa da posição 3V. Botan 3393, transfere. Botan 3393, assim, identificação, mantém o nível 360. 60, William. Submantém nível 380. Subo inicialmente para o nível 340 e aguarde. A Itália 660, Skokka Identity Me Level 360. Dão 3809, chame Brasília 126-55-12425. Supla inicialmente era nível 340. Dão 35 no 3, Brasília 126-55-12425. (4.25) Romeu Alfa do Tango, informa o serviço, radar terminado, chame agora na frequência 1267-12455. Recife, o gol 2051, nível 360. O gol 2051, assim, a identificação mantém o nível 360. 360, identificou. Por possível, sinal nível 380 pro gol 2051. Aguarde. Aguarda. Recife. Na escuta, gol 2051. Autorizado, subir para o nível 380. Gente, autorizado nível 380 pro gol 2051. Gol 2051, Recife. Na escuta, o gol 2051 copiou nível 380. Argentina, 1140, call now, Recife Center, 125, decimal 45, 126, decimal 85. O 2051 atualizado, subi para o nível 380, na posição bridge 12655. Alterne 1288. Então 8055, acione identificação, mantém o nível 380. Na 3499, acione identificação, mantém o nível 340 na posição bridge 12655. Itália 680, go ahead. Itália 680, crime, NMT level 380. Itália 680, confirm MAC number. Roger. Então 8055, número MAC. Foi 1. 319, aciona identificação, mantém o nível 340. Azul 4245, aciona identificação, mantém o nível 320. Na posição sagaz, 1273. Aciona identificação, mantém o nível 400. Índio Alfa, aciona identificação, suba até o nível 360, Broad Bridge. Então, 8055, esse fim. Aceito o nível 400. Autorizado, subi para o nível 400, então 8055. Autorizado, Sagaz, 4245. Gol 2051, Recife. Na proa da posição, Trivi. Martinez 069, call 1273, 123, decimal 0. The primary 127, decimal 3. Azul 4195, a CIO, identificação mantém o nível 3-0. Dado pro da posição 3, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia. 2499, número Max Cruzeiro. 499, Max Cruzeiro. Recife, Bono 281, Banoia, bom dia. Bono 281, acione identificação, mantém o nível 360. 360. Voo 4447, contato radar, suba inicialmente para o nível 320, voe na proa da posição bridge. Alitalia 674, call Brasília, 126, decimal 55, 124, decimal 25. Go 1173, Brasília 12655, 124-2825. Transa 504, Skokai Identity Flight Level 360, at position Sagais, Serra Alpha, Golf Alpha Zulu, contact 127.3. Azul 4447, confirme em número Max Cruzeiro. Sim, já autorizado, subir para o nível 340, Azul 4447. O número mínimo é o Mach.76, que faltam 6 horas, 30 milhas, mantendo Mach.76, nível 340. Prossiga. Nove, caso autorizado, confirme o número MAC Iramatê. Som de manter MAC 0.79. Autorizado, fui Guarani, 360, 33, 19.